até o ponto de Pereira Papá, com lugar 1013. Senhora da Costa, autorizada a decolar 335, vento 090 graus, 119. PNH 1014. Altitude 090 graus, 111 norte. Para você, o final de Tá, pode fazer o exame, eu estou ligado. utilizada da extremidade de artista. O livro artista na Romeu, reporte livrão. Salvador, bom dia, Roma 230. Roma 230, Santo Bastardo, General Miguel, 14. Autorizado por Cristão Zero, Santo 100 graus, 239. Ele pôs pista 110, 1230. 30 dias, chegada boa noite 1 para o nível do Jarete Zero, seguindo o nível 7 para 2, 5 para 9, número 4, na aproximação.

5, solo 58, direita, direito, acima do solo, 219. Mais um quadro, por favor, chegar da bomba de ônibus para o nível de 850 e começar na zona na casa. Eu vou fazer parte do ônibus, mais um quadro. Estão no zero, menos 090 graus, vamos ter os nós. Eu vou fora, no zero, tá? 37, Salvador, bom dia, voo 1732. Está na final ali, tá? Voo 1739, estado avançado, autorizado por posição 0, vento 090 graus, 1129, Canadá 1204. Ele é o repouso da prisão. 4. Umas 394, desça para 216, autoridade final de experiência, ela é 23, a posta do lugar em 132, terminar 1014. Bom, 739, no solo 05, desvio direito, chão solo, 319. Autorizado de colocação 0, vento 08, 0 graus, 159.